Vamos ir de farinha, que se poderia ser uma melhor opção de custo, o da jornada de

Thank you. Yeah. Thank you.

Hoje